essa noite, e como o pastor falou, primeira terça-feira profética, e a palavra de direção para a nossa vida esse mês, e profeticamente, é que o Senhor troca os fardos que a gente carrega, que são extremamente pesados, jugo extremamente pesado, pelo dele que é leve e suave. Amém? Eu creio que eu e você, nós não estamos nessa terça-feira, quem está nos assistindo no campus online, né? Você que está aí na galeria, nós não estamos aqui em vão. O Espírito Santo, ele está trocando, tirando aquilo que nós carregamos durante todo esse ano. Pesado, sem saber o que fazer. Porque tem situações que a gente não sabe o que fazer, né? Você olha e fala assim, o que, que eu vou fazer? Não sei lidar com isso. E é muito normal, né? Nós, seres humanos, ir acumulando coisas. Eu acumulo um pouco aqui, acumulo um pouco ali, carrego um pouco de alguém, carrego um pouco de outra pessoa. E quando eu me vejo, eu estou sobrecarregada. Quando você se vê, você está sobrecarregado, cansado, sem saber o que fazer, né? E o jugo era uma coisa de madeira que colocava nos bois, e aquilo era pesado para dar direção aos bois. Então, quando Jesus falou sobre isso, né, descanso para os cansados, descanso para quem está triste, descanso para quem está sem esperança, descanso para quem está meio perdido, né? Porque às vezes a gente fica meio perdido, não sabe qual é a direção tomar, o que fazer, o que falar. Meu Deus! E aí o Senhor, que é o nosso Pai, o Pai querido, amado, que nos ama de forma extraordinária, vem com uma palavra dizendo, eu te dou descanso. Te dou descanso. E você pode ter certeza que o descanso é grande, amém? Se você tem intimidade, você faz. Se você não tem intimidade, não faça isso. Fala para a pessoa que está do seu lado, Deus está te dando descanso hoje. Irmão, cheguei na idade da velhice. Estava eu no mercado, faz assim, não enxerga nada, fazer assim, ó. Aí fui no oculista, né, irmãos? Aí agora eu tenho um companheiro, óculos. Né? Abre aí comigo, Mateus capítulo 11, versículo 25. E é bom usar óculos que tu vê tudo grande, olha. Coisa boa, irmão, visão além do alcance. Além do alcance, né, de tudo, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor que inventou o óculos. Vamos lá, versículo 25 diz assim, naquela ocasião Jesus disse, eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas dos sábios e cultos e revelastes aos simples. Sim, Pai, pois assim foi o teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o quem? O Filho. E aqueles a quem o Filho quiser revelar. Glória a Deus, né? Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei o quê? Você recebe esse descanso aí agora? Respira fundo, fala assim, eu recebo agora, em nome de Jesus, né, não? Vem a mim, mas ele está dizendo, precisa fazer um movimento de ir até ele, né? Vocês que estão cansados e sobrecarregados. A sobrecarga, irmãos, é algo assim muito forte. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e o quê? Humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para a alma. Olha que coisa boa. Pois o meu jugo é o quê? E o meu fardo é? Amém. Quem está cansado? Quem está sobrecarregado? E às vezes a gente arruma umas sobrecargas que não é para a gente arrumar. Fala assim, não, eu vim para mudar o mundo. Eu vim para mudar a história do mundo. Aí você se sobrecarrega. Porque você não permite que outras pessoas façam, você tem que fazer tudo. Porque se você não fizer tudo, a coisa não funciona. Né? Eu não sei se tem alguém aqui assim. Vamos supor, alguém arrumou sua casa. Aí quando você chega, fala assim, ah, não tá bom não. Aí tu arruma de novo. Se arrumar minha casa, vai ficar do jeito que a pessoa arrumou, irmão. Glória a Deus pela vida da pessoa, né? Mas tem gente que é assim. A pessoa dobrou a roupa toda, direitinho, assim, ó, fileiradinho. Aí tu chega e fala, ah, não tá bom não. Tu desdobra e dobra de novo. Não é uma sobrecarga? Sim ou não? A pessoa lavou a louça para você, você vai olhar lá no escorredor de prato e fala assim, mas não está bom não. Aí tu vai lá e lava a louça toda de novo. Tem gente que está rindo e faz isso. Né? É uma sobrecarga. Fala para o irmão que está do seu lado, não se sobrecarregue. Porque o corpo humano ele vai gritar. Vai chegar uma hora que ele vai falar assim, não aguento mais. Você carrega tudo nas minhas costas. Não se sobrecarregue. Faça aquilo que você aguenta fazer. E no tempo que você aguenta fazer também. Porque tem pessoa que é mais ligada no 380, vai embora, some. Mas não, às vezes você é no 80, né? Mas tu faz. Amém? Mas aí a pessoa que está no 380 do teu lado, o que, que ela fala? Mas tu é mole. Né? Meu Deus! Aí tu fala assim, não, é meu jeito. Aí você tenta se colocar no lugar que aquela pessoa quer que você se coloque. Não, você é um indivíduo. E está carregando coisa que não é para carregar. E se culpando, porque não consegue ser igual às pessoas. Se liberte disso hoje em nome de Jesus. Você é um indivíduo. Deus trata contigo de uma outra forma. Mas, pastora, se eu não for de acordo com o que estão falando, o que, que vão pensar? Vão pensar nada, irmãos. Não, vão pensar, vão. Mas aí você tem que fazer de acordo com aquilo que Deus está falando. Você está sobrecarregado, você está cansado, e Deus está falando o quê nessa noite? O Pai, vem a mim. Você vai? É 8h15 ainda, eu tenho até 9 horas. O Pai está falando, você está sobrecarregado? Você está cansado? Muita luta ou pouca luta? Quase um ringue. Ele está dizendo, vem a mim, meu filho, porque eu quero tirar essa sobrecarga. Vem a mim, porque eu tenho a solução para aquilo que você está tentando resolver e você não consegue, já tem 30 anos. E você continua na mesma situação. Tentando, batendo na mesma tecla, fazendo a mesma coisa, irmão. E aí o Pai está dizendo hoje, nessa terça-feira, vem a mim, você que está cansado e sobrecarregado. A sobrecarga dá um negócio chamado tristeza. Você fica morto. Segunda-feira eu acordei, estava cansada, e a minha mãe falou, não, está com uma cara péssima. Falei, não precisava falar isso não, ué. Aí ela falou, não, mas está muito ruim. Eu falei, então ora. Por quê? Cansaço. Você fica irritado. Já viu a pessoa sobrecarga? Você vai falar alguma coisa com a pessoa fala, fala comigo hoje não. Não fala comigo porque eu estou no meu limite. E tem gente que está aqui assim, quase explodindo. Se pisar no teu dedinho, mindinho, tu pula. Explode. Mas o Pai é lindo. Te trouxe nessa terça-feira profética. Dizendo, vem a mim, porque eu quero mudar o teu quadro. Fala para o irmão que está do seu lado, eu profetizo na sua vida agora. Não, com esse desânimo todo, não. Vamos falar um pouquinho mais forte, vamos lá. Eu profetizo na sua vida agora. A toda sobrecarga está saindo agora. Porque o Pai está te chamando. Vem a mim. Está cheio de sobrecarga. Mas só eu posso te ajudar. Amém? E sabe por que ele está dizendo isso? O controle não pode estar na tua mão. O controle tem que estar na minha mão. Na mão de Deus, né? Na mão do Pai. Por quê? Porque só Ele sabe. Porque só Ele sabe o que a gente precisa. Só Ele sabe o que a gente necessita. E tem hora, irmãos, que dói tudo. Dói desde o alto da cabeça à planta dos pés. Aí tu fala assim, Deus, por que eu estou assim? Aí Deus fala, sobrecarga. E ele continua dizendo aqui, coloca aí para mim o 28, por favor. versículo 28. Acompanha comigo aí, irmãos. Versículo 28. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados. E ele está afirmando, o que, que ele está afirmando? Eu darei o quê? Tu recebe esse descanso agora? Em todas as áreas da sua vida? Dorme em paz. Ande em paz. Converse com a pessoa em paz, né? Fica em paz. Chega dentro da tua casa em paz, amém? Porque você vai deixar aqui no final, né? Eu vou orar pela sua vida, pastor Guto também. Você vai deixar aqui no altar e eu também vou deixar toda a minha sobrecarga aqui. Eu não quero voltar para minha casa hoje com tudo que eu cheguei aqui. Não quero. Eu quero sair daqui hoje, assim, igual uma pluma. Leve, porque o meu Pai me dá descanso. O seu Pai te dá descanso, amém? Profetiza isso sobre a sua vida. O meu Pai me dá descanso, principalmente na sua mente, porque às vezes a sua mente trabalha 24 horas. Tu está dormindo e a tua mente está assim, ó. Aí tu acorda, a pessoa fala assim, dormiu bem? Não. Mas não dormiu, não? Não, eu dormi, mas eu continuei cansado. Por quê? Porque a mente continua. Não é não? Estou falando isso, irmão, porque isso eu passo. Eu tenho que tomar uma melatonina, um negocinho para dar uma apaziguada. Não tomo diazepam, lexotan, esse negócio ainda não, graças a Deus. Mas eu tomo melatonina para dar um boom. Porque senão eu não consigo, porque a mente fica assim, ó. Não fica não? Muita sobrecarga de situações que eu não posso resolver. Tem coisas, irmãos, e essa palavra veio na hora lá no hospital. Porque Deus falou comigo, o que está acontecendo aqui você não pode resolver. Ninguém pode acrescentar nenhum dia e nenhuma noite na vida dele. Ninguém pode, a não ser eu, mudar o quadro dele. Clinicamente. Ninguém pode. O médico não pode. Toda a equipe fizeram de tudo, irmão. Sabe o que é tudo? Parecia que meu pai estava sendo Copa D'Or. Aqueles hospitais bem top, assim, bem... Porque equipe maravilhosa. Cuidaram do meu pai. E ele falou, ninguém pode acrescentar nem um dia e nem uma noite. Tudo está no meu controle. Fala para o irmão que está do seu lado, tudo está no controle das mãos do Senhor. Fala, a tua vida está no controle das mãos do Senhor. Não podemos acrescentar nenhum dia, nem uma noite, nem um minuto, nem um segundo. Aleluia! E às vezes a gente fica cansado e sobrecarregado, entristecido por coisas que ainda nem aconteceram. E a gente não sabe se vai acontecer, irmãos. Viver um dia de cada vez é uma arte. Quase uma arte, né? Viva um dia de cada... Você consegue? Vê se o irmão que está sentado do teu lado consegue. Vivemos hoje, terça-feira, aleluia. Né? Vamos comprar uma caixa de fogo, soltar, falar glória a Deus. Finalizamos terça-feira. Amanhã é outro dia. Tu consegue? Não. Porque tem coisa para resolver quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Tem coisa para resolver já 10 de janeiro. Aí tu chora. Porque... Não vou conseguir, Deus. Sobrecarga. Coloca tudo nas mãos do Senhor. Fala assim, Deus me capacita para isso. Fala. Amém? E esse cansaço, essa sobrecarga, mas o cansaço, ele vai dando outras situações. Não só o cansaço físico, mas ele vai somatizando coisas no nosso corpo físico. E doenças. Aí tem pressão alta, diabetes, né? Várias outras situações, dor na coluna, dor no pé, dor não sei aonde. Por quê? Porque você está cansado. Aí vem a tristeza profunda e etc. e tal. Só que Jesus está dizendo aqui hoje, vem a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu darei descanso a vocês. Qual é a área da sua vida que você precisa de descanso? E você precisa olhar, como eu também preciso olhar para essa área e dizer assim: obrigado, Senhor, por esse descanso. Qual é? Que você luta já há tanto tempo e vai trazendo uma... que você não sabe mais como lidar, nem sabe como sair mais. Irmãos, é tão interessante quando nós estamos cansados e sobrecarregados que nós tomamos decisões precipitadas. E aí, lá na frente, vem a conta. Porque você estava cansado, sobrecarregado, o que você faz? Não, vou organizar aqui o mais rápido possível, vou decidir o que eu tenho que fazer o mais rápido possível, e ponto. Aí, lá na frente, fala: meu Deus, para que eu fiz isso? Senhor Jeová, fala para o irmão que está do seu lado, não toma, fala para ele, decisões precipitadas, fala para ele assim, principalmente na hora de falar alguma coisa, quando você está muito cansado. Já viu quando está muito cansado, tu estressa rápido, e a primeira pessoa que senta do teu lado chega, tuf, ah, ela é a primeira a ouvir. No Rinangel. E aí tu fala assim: Deus, para que eu falei tanta coisa para essa pessoa? Tadinha da pessoa. E a pessoa sai dali até tonta. Né? Não faça isso. Quando você estiver muito cansado, muito sobrecarregado, aquieta. Eu estava ouvindo um vídeo de um ator. Eu gosto muito de ouvir, às vezes, ele falando, porque a mãe dele ensinou ele a orar. E ele falou que ele tem um exercício que ele faz toda manhã. Eu não vou conseguir falar o nome dele. Denzel Washington. Falei? Faê! Glória a Deus. Minhas aulas de inglês, viu? Tô falando ainda nada. E é esse negócio aí mesmo. Amém, irmã? Glória a Deus. E ele falou que ele acorda, ele não mexe no celular. E esse vídeo está rolando no Instagram. Ele não mexe no celular, ele não mexe em nada. O que que ele faz? Meia hora quieto. Tem gente que já acorda como? Fala, tem gente que fala sozinho, briga sozinho consigo mesmo. Arruma confusão consigo mesmo. E aí tu entra em conflito contigo mesmo. Tu fala assim: meu Deus. Quase arrumando uma mala morando sozinho. Mas tu já mora sozinho. Você entendeu? E ele falou: fica quieto. Meia hora, para que o seu cérebro consiga assimilar as coisas. Eu achei sensacional. Aí eu estou fazendo esse exercício. Primeiro dia. Um minuto ainda. Falei: meu Deus, já estou em silêncio, né? Senhor, e o celular bomba, né? Brei, brei, brei, pitando toda a vida. Eu já estou conseguindo 5. 5. Aí sabe o que eu pensei? Pensei isso ontem, estou compartilhando com os irmãozinhos a estratégia. E sabe o que eu vou fazer? Eu já vou cair, né, de joelho ou de cara no chão e ficar. E só vou levantar depois que o despertador foi, bebê! Pelo menos 10 minutos, irmão. De silêncio. E ele falou: depois eu levanto e vou seguir minha vida. E às vezes a gente não consegue fazer exercício a nada. A gente não consegue se organizar, porque a gente está sobrecarregado. Fala com o irmão que está do seu lado. Deixa todas as suas cargas na mão do Senhor. Fala para ele assim: principalmente o controle, que você tenta controlar tudo e todos. Tem gente que falou até baixinho, né? Todos os outros. Para a gente não ficar cansado, porque a gente ainda tem 27 dias à frente, irmãos. Eu falei com o pastor Guto que era para a gente comprar uma caixa de fogos e falar: feliz ano novo. Brincando com ele, né? Porque às vezes a gente fica, né? Ah, não quero mais não, Deus. Chega, chega. Ai, chega. Não, aí o Senhor fala com a gente no culto terça-feira. Não, chega não, ué. Vambora. Deixa tudo na minha mão. Deixa todas as suas cargas que você não sabe lidar. Deixa todas as suas inseguranças, medos, né, dúvidas e conflitos. Deixa tudo na minha mão, porque eu sei como coordenar a sua vida. Aí você vem no culto de terça-feira para você ouvir isso. Você vai sair daqui hoje, se souber administrar isso, leve e suave. Fala glória a Deus, aleluia. E aí ele fala assim, ó: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para o quê? A alma. Nesse processo, né, do meu pai, nós fomos muito curados na nossa alma. Muito, muito. E teve um dia que eu falei com a minha irmã, com a Michele, eu falei: Michele, é tão profundo o que está acontecendo, e ele já estava entubado, ele ficou 10 dias entubado, é tão profundo o que está acontecendo na nossa família, que eu sinto, por intermédio dessa movimentação toda, tão cansativa, eu sinto alívio na minha alma. Por quê? Porque o pai estava na direção. E se a gente abre os nossos olhos para entender todo o processo, a gente fica menos cansado. E se a gente também fica, abre os nossos olhos e fala assim: eu não tenho realmente, fala para Deus, né? Eu não tenho realmente capacidade para fazer isso. Eu estou aqui me colocando vulnerável a ti, pai. Então, controla todas as coisas. Irmãos, é muito bom quando você coloca todo o controle na mão dele. É muito maravilhoso quando você acorda e fala assim: tudo está nas tuas mãos. O meu dia está nas tuas mãos. Tudo que eu vou fazer hoje está nas tuas mãos. Eu não vou fazer nada se o pai não me mandar fazer. Eu não vou fazer nada se o Senhor não falar assim comigo: olha, faz isso. Faz... Eu não vou fazer nada se o Senhor não mandar. Quantas coisas, irmãos, hoje, só hoje, nós tomamos como decisão sem pedir permissão ao pai. E isso vai trazer uma sobrecarga lá na frente. Quantas coisas eu poderia ter me poupado só esse ano? Muitas. E aí ele está dizendo: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Melhor coisa do mundo é você ter o seu coração manso e humilde. Um coração sem peso. Se você respirar e dizer assim: o negócio não está muito bom não, mas eu creio. Estou em paz. Amém? Glória a Deus. E aí ele continua dizendo, versículo 30. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E aí, eu estava lendo, né? E o Senhor, nesse dia que ele me deu essa palavra, ele foi me lembrando várias pessoas da Bíblia que passaram por situações cansativas. Abraão, quando teve que dar Isaac em sacrifício. Não é cansativo uma situação dessa? E ele foi. E ele optou. E ele escolheu dizer: eu entrego Isaac. Mas foi cansativo, mas ele foi até o fim. E aí depois Deus me fez lembrar também a movimentação que houve na história de Moisés. Cansativo demais liderar aquele povo, cansativo demais ser líder daquele povo, né? Quantas coisas Moisés passou, quantos desafios. Depois Deus me fez lembrar sobre Elias, Eliseu e tantos outros. E o nosso próprio Jesus, que quando estava no Monte das Oliveiras orando, veio uma sobrecarga sobre ele, de um cansaço sobrenatural. E eu quero falar sobre esse cansaço, o último cansaço e a última sobrecarga, quando é espiritual e que a gente não entende. Acha que faz parte do que está acontecendo externamente e é espiritual. É uma batalha. Já viu que às vezes no meio do dia parece assim que arrancaram as tuas forças? Quem passa por isso aqui? Tu vai bem. Bem. Chegou no meio do dia, tu fala assim: ué, mas não aconteceu nada. Né? Tá a mesma coisa. Pum, acabou as forças. E a energia vai embora. Batalha. Cansaço no mundo espiritual. De batalha no mundo espiritual. E isso, irmãos, A gente precisa guerrear, entregando na mão daquele que sabe. E às vezes vem também sobre nós um cansaço na nossa mente que a gente não tinha. E esse cansaço vai tomando a gente. E a gente vai ficando cada vez mais cansado. É uma batalha também. Pensamentos que você não tinha, você está tendo agora. Pensamentos de desistência que você não tinha, mas você está tendo agora. Pensamento de tristeza, de ódio, de rancor, que você não tinha, mas você está tendo agora. Batalha espiritual. E você não sabe lidar. Fala, pastor, como é que eu faço com isso? Eu vou te dar uma dica que eu faço. Eu ponho a mão na minha cabeça. E eu mesmo repreendo. Porque às vezes não tem ninguém, né? Estou lá em casa sozinha. Ou quando meus sobrinhos estão, eu peço a eles para me ajudar em oração, que criança é uma benção, né? E eles oram. E eu falo assim, é uma sobrecarga, eu não posso ficar com a sobrecarga na minha cabeça. E uns pensamentos esquisitos, quem aqui já teve sabe do que eu estou falando. Estranho. E à noite? Que é uma perturbação. Uma perturbação à tua noite. E tu não consegue ficar em paz. Tu levanta, deita, levanta, deita, levanta, deita, levanta, deita, levanta, deita, levanta, deita. A noite passa e tu tá levanta, deita, levanta, deita. Batalha. E aí quando você sabe que é uma batalha, porque é uma sobrecarga e tá cansado, dobra o joelho e ora. E fala, Pai, venha ao meu socorro. Fala pro irmão que tá do seu lado, o Pai te socorre nessa hora. Fala para ele assim, não fique, fala, com sobrecarga. Não fique cansado. O Pai te tira tudo isso, amém? Glória a Deus. Aleluia. E aí, quando nós estamos nessa batalha, que é espiritual, irmãos, tu pode tomar remédio. Tu pode tomar chá, camomila, erva cidreira. Tu pode fazer um misto. Um power chá, que não adianta. O que você tem que fazer? Aquietar, dobra o seu joelho para orar, coloca um louvor bem baixinho, porque às vezes você mora perto de muita gente, não tem como botar um louvorzão, né? De madrugada, 3 horas da manhã. Aquieta, fala, aquieta minha alma, eu não estou aguentando. Aquieta minha alma para eu conseguir suportar os dias que virão. Aquieta minha alma para eu poder ter clareza. Eu não quero ficar assim. Aquieta minha alma. Aquieta a alma, meu Pai, daquele que está ao meu lado, da minha família. Às vezes você tem alguém que está nesse nível, sobrecarregado e cansado. Essa pessoa não sabe mais o que fazer. Você conhece, você sabe quem é. Ore por ela. Entrega ela na mão do Pai, do Senhor, porque Ele tem descanso para ela. Amém? Glória a Deus. Fala para a pessoa que está do seu lado, eu já te vejo. Não, fala assim com mais forcinha, vamos lá. Eu já te vejo cheio, cheio de paz e de alegria. Tu não vai dar um sorrisinho não para dar glória a Deus? A alegria do Senhor é a nossa força, irmãos. Quantas coisas a gente passa, né? Quantas situações, mas o nosso Senhor está dizendo, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O meu jugo é suave. Quando é uma coisa suave, irmãos, tu carrega 30 quilômetros de distância sem sentir. Sim ou não? Quando é algo leve, tu carrega numa boa. Mas por que que Jesus está dizendo isso? Porque ele está dizendo, eu dou descanso e eu dou a paz que excede todo entendimento. Eu dou descanso e te dou sabedoria também para lidar com as situações. Eu sou aquele que te dou o que você precisa nesse momento. Eu sou aquele que estou agindo na sua vida, naquilo que você precisa nesse momento. E nessa noite que o Senhor me visitou, me deu essa palavra, e eu falei assim, Pai, eu não sei como que está meu pai, né? Eu não sei como que ele está ali. Porque eles falam, né? A medicina diz que quando a pessoa está entubada, em coma, ela ouve, né? Eu não sei como que ele está. Mas da mesma forma que o Senhor está me ministrando essa palavra, faz nele. Aí eu levantei e li essa palavra para o meu pai. Falei, dá descanso a ele. Dá descanso a ele. Dá descanso a ele. Irmãos, eu quero te incentivar a levantar todos os dias da tua cama e dizer, Deus, me dá descanso. Eu não quero ficar atribulado de alma. Eu não quero ficar atribulado, eu não quero ficar entristecido, eu não quero ficar sobrecarregado, eu não quero ficar com vontade de desistir de tudo. Não, eu não aceito isso em nome de Jesus. Eu quero ser uma pessoa que mesmo em meio às minhas lutas e às minhas guerras, eu tenho certeza que sobre mim tem um jugo suave e um fardo que é leve, que é a tua presença, a presença do Espírito Santo. Aleluia! E o Espírito Santo, quando move em nós, querido, Ele nos traz paz. Quando Ele fala conosco, quando Ele nos direciona, Ele nos traz paz. Então, quando, todos os dias que você levantar da sua cama, você fala, Espírito Santo, vem. Vem, me impacta. Eu não quero ficar da forma que eu fiquei esse ano todo. Que tem pessoas, irmãos, que acostumam com a dor, com a tristeza. E automaticamente você fala para a pessoa, está tudo bem? A pessoa está indo. A pessoa acostumou. Acostumou. Mas o nosso Pai é um Pai de amor. O nosso Pai é um Pai de misericórdia, amém? O nosso Pai é um Pai longânimo. O nosso Pai é um Pai bondoso. O nosso Pai é um Pai que restitui aquilo que foi perdido. O nosso Pai é aquele que luta as nossas guerras. O nosso Pai é poderoso. Por isso que Ele nos trouxe aqui hoje para ouvir isso. Eu sou contigo. É isso que Jesus estava dizendo ali, eu sou com vocês, entrega tudo na minha mão, porque o restante eu faço. Mas pastora, se eu entregar, como é que vai ser? Bom, vai ser muito bom, vai ser libertador, porque você vai olhar para a situação e falar assim, agora está na mão de quem sabe coordenar. Porque irmão, confessa, eu estou confessando o meu, confesso o seu pecado. Tem hora que a gente arruma uma atrapalhada, irmãos. E a gente arruma uma atrapalhada e coloca na conta de Deus. Fala, Deus, tu não está vendo isso? Aí ele deve olhar lá de cima e falar assim, não só vi, mas contemplei a movimentação errada que tu fez. Mas Deus é amoroso, né? Amoroso. E Ele está aqui hoje. Trazendo alívio na nossa alma, trazendo descanso na nossa alma. Esse mês de dezembro vai ser extraordinário. As pessoas vão dizer assim, nossa, tá calmo, o que aconteceu? Aí tu fala assim, Espírito Santo, me acalmando, né, Nil? Me acalmando, me segurando, fica aqui, me apaziguando, colocando meus pensamentos no seu devido lugar. O Espírito Santo tem falado comigo. Porque quando você está sobrecarregado e cansado, você não discerne a voz de Deus. Quando você está cansado e sobrecarregado, você não discerne a voz do Espírito Santo. E às vezes o Espírito Santo está dizendo assim para você já de manhã. O dia hoje vai ser, ó. Vou te falar aí, meu filho. O dia hoje vai ser lindo. E aí tu está assim, ó. Falando assim, meu Deus, o que vai acontecer? E o Espírito Santo dizendo o quê? O dia hoje vai ser? E aí, tu tá como? Gostou, né, irmã? Né? E aí, tu não consegue. Ele fala assim, seja sensível à minha voz. Seja sensível à minha presença. Muito bom andar com Deus. Muito bom saber que Ele está. E Ele está no controle de todas as coisas. Fala para o irmão que está do seu lado. Eu creio, fala para ele. Que a partir de hoje, você vai sentir mais profundamente o Espírito Santo. E você vai dizer assim: muito obrigado por estar comigo, por falar comigo, por trocar. Está diminuindo a voz, irmão. Vocês estão cansados, né? Já está assim, por tocar. Essa sobrecarga, esse cansaço, né, desse ano, meu Deus, mas eu creio que o meu mês de dezembro será frutífero, pelo poder que é no nome de Jesus. Será um mês frutífero. Deus vai abrir porta aonde não tem porta, vai criar possibilidade aonde não tem possibilidade, virá com cura aonde não tem possibilidade de cura. Deus moverá algo tremendo sobre ti e sobre a tua casa também, sobre a tua família também. Manda no grupo, né, lá da tua família, manda nos grupos que tu conhece, fala assim: eu recebi uma palavra na terça-feira profética, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu vou te dar descanso. Venha a mim. Ou seja, já chegue, vem até a mim, porque eu estou trocando o que você não aguenta mais por algo novo que eu tenho para te dar. Eu estou trocando isso tudo que você está carregando, né? Esse monte de quinquilharia, por algo novo, uma perspectiva nova, um olhar novo, pelo poder que é no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.